Analisa 00, redução de velocidade 2109, número 2 em aproximação. Enche 2210, Scanner 6200. 962, redução de velocidade 2409. 240. Hotel Salvador, exército 4706, já abandonando a região de Ituaçu, retorno para o quartel para troca de tripulantes. Cliente 4006, reporte visual com local de pouso. Reportar a visual com local de pouso. Ali pronto para decolagem, Fox Trot, já. Que bravo, que velocidade indicada? Conforme o perfil da carta, 2009. A gente tem condição de manter até aproximadamente duna? É, sem problema. 200 mais a duna. No solo aos 28, autorizado backtrack, senhor. Chame ligando o taxiway hotel, pastor 20. Backtrack e liga no hotel, pastor. 6200. 9408-2, isso mantém a 4000 pés, cancelada a restrição de nível em pátria. 4000, sem restrições, azul 4082. Controle o Serra Golf Oscar, estão com 2000 pés, solicita regresso. Chilene 200, vetoração radar para espaçamento, curva esquerda na pro 025, limite o localizador. Esquerda 025, limite o localizador, Chanera 6200. Triângulo Fiesta, desça para 1.000 pés, ajuste no 020, ingresso no corredor interlado. Ajuste no 020, desce para 1.000 pés, se encontrar no interlado. Diz que Bravo Whisky informa o helicóptero do exército, Alfa Serra 32, mantendo 700 pés na vertical de duna, não interfere com a sua aproximação. Obrigado, até o tráfego de pés. Chilene 200, redução 1909, segue tráfego posição de 2 horas, 1-2 milhas, 1 Learjet 60, cruzando 3 mil pés em detido. Enche 2190, Chilene 6200. Sou Salvador, bom dia, 5719, para o Pantera 1-10. 719, autorizado a linha e mantenha na pista no zero. Ali mantém no zero, 719. Curva direita para o 045, desce e mantenha 2.000 pés em forma estabilizado. Direita 045, desce a 2.000, forma estabilizado, 6200. Zero, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, eu tenho um bom voo. Controle 120.8, grato, Fox Fox Serra. Bom dia, 7391, está no ponto de esperador no zero. J3191, mantém o ponto de espera, pista no zero. Mantém o ponto de espera no zero, 7391. Azul 2719, autorizado a decolar da pista 10, vento de 1,6 graus, com 1,9, que é legal no 020. Sim, autorizado a decolar da pista 10, 719. Tem 4 mil daí. 4 mil apenas, 9 mil 2. Controle Salvador, o Fox Fox Serra, de Colônia, 17, na escuta. Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, mantenha sem regras de voo visual. 1010, Corredor Axé, na escuta do controle. Que Bravo Índio chama pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. Serra. Estabilizou o LS, torre 1845, isso Bravo Índio. Segue tráfego 1 hora, 7 milhas, 02320, mantendo 2 mil pés com 195 de grau de speed em redução. Gente, 4082. Whisky Bravo Whisky, tráfego avistado, que legal no 020, por gentileza, confirme. Intenções de pouso, pista 1017, senhor. Vai dar um reto aí, reto, boa. Copiei, 2, não copiei. Um reto. Dentro de 160 graus com 119. Pode tomar 17 para agilizar o tráfego de vocês aí. Obrigado, confirme que se solicita cancelamento do presente. Tá presente, já tá visual o carro, fica para 17. Bom, eu whisky, bravo whisky, plano cancelado aos 33, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pista no 7, chame de base para final. Embaixo travado, whisky, bravo whisky, pista no 7. É, pode parar. 3191, tem condições de decolar tão logo autorizada? Afirmativo, 91. 2719, decolado aos 32, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 08, 2279, Garbo. 3191 autorizado, agilizando na medida do possível, alinhar e manter na pista 10, tan 3191. Ok, ali mantém na 0, tan 3191. 2719, bom dia. Contato radar, subavia saída São Runa, nível 340. Aguarde coordenação com centro pro Edmond. Estão pelo menos já lidas, é presente? Autorizado, Lida. Rutineira, 1972, graças. 1962, redução de velocidade 1809, desça e mantenha 3 mil pés, aguarde o último vetor para o localizador. 180, 3 mil pés. 6200, chame pelo Salvador, frequência 1108, decimal 95. 895, né, 6200. Bravo Whisky. Estou no corredor de alado. Gente, Serra Gufiós tem como Learjet 60, posição de 11 horas 9 milhas, ingressando na final da 17, mantendo 400 pés. Mantenha a prova de CA e aguarde transferência. Sim, com transferência e tem que lutar. 14082, desce e mantenha 2 mil pés. Está descendo no localizador já, o azul 4082. Gente, aguarde transferência. Aguarda e está reduzindo, 620 já. Nacional, baixado, travado, isso para você. Autorizado na 17, senhora, vento 160 graus, 109. E 2719, autorizado, ótimo. Ótimo, 2719, graças. Controle Salvador, 04006, Paraná, em sobrevoo na região de Fonte Nova. Gente, o Exército Brasileiro 4006 na escuta do controle. A escuta. Luna 962, parênteses para o localizador, cuja direita para o 045, desce e mantenha 2 mil pés em forma estabilizada. 045, vamos chamar estabilizado, descendo para 2 mil. Correto, em redução de velocidade 1.70 mais. Aqui, 1.70. Linha 200, vento 160 graus com 089, que negão no 020, pouso autorizado, pista 10, China 6200. Ele pouso na 10, China 6200. 962. 1962, complete final, aguarde transferência. Aguarda. Azul 4082, chame todo o Salvador, frequência 1 no 8, decimal 95. 95, tenha uma boa tarde. Controle. Obrigado. Controle, boa tarde. 3191, você escuta a beleza zero. 3191, bom dia. Contato radar, subavia saída Salvo 1, nível 360. É Salvo 1, 360, tá? 3191. Passando externo, senhor. É o número 2 para pouso, pista no zero. 082. 2000, Salva após 2000, 3191. Prossiga novembro a sua IFE. O senhor se visual com campo? Sim, recebo. O senhor se visual com campo. Chame o senhor Salvador para ingresso no circuito de tráfego, frequência 118, decimal 95. Passou em 118, decimal 95, obrigado. Siga, papel número do Brasco Ice. Está mantendo o nome em 10, no ingresso do corredor, na corredor Cacatrega. Gente, a localidade de partida foi Cairo. Valença, plano de voo, Valença, Salvador. Valença, Salvador. Valença, Salvador. Gente, mantenha sem regra de voo visual. Após Vera Cruz, ingresso no corredor Bonfim, Paris e Interlagos para retorno a Salvador. Cara, reporte efetuando espera na Enrimar, aguardando autorização de aproximação, Serra Gofiel, cara. Aguardando na Enrimar, espera autorização, Serra Gofiel. Puxa na 6200 no solo aos 38, libera pista próxima interseção à direita e chame solo, frequência 121, decimal 9. Direita, 1219, uma boa tarde. Passou externo 4000, azul 4082. Quero azul 4082, continua a aproximação, voz de pista livre. Mais escuta. PL em Valença, após regressará para Salvador. Gente, Foxtrot Sierra, após o fora da barra, coordenei na frequência livre com o novembro Oscar Whisky, um papá 28 Alfa, mantendo o corredor caixa prego no 1500 pés. Do tráfego, o Foxtrot Sierra está agora passando o... Correto, frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos de Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Sierra. Sierra Golf Oscar, as esperas na SEASA, senhor. Ok, sim, espera na SEASA. Efetua a coordenação bilateral na frequência livre com o Papai Uniforme Foxtrot, Foxtrot Sierra. Ultra leve, mantendo o número 6, está passando agora a vertical do farol da barra com destino a Valença. Gente, vai com o Foxtrot Sierra, o 1962, chame-se Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895. Controle Salvador, papá rodeou para trás de carro, frente da pedosa. Surugol 1962, está a 1.5 do externo, baixar para lá. 1962, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no 020. Continua a aproximação, repórter de pista livre, já. Aguardando, 962. 120, e voar no rumo do Serra Vista, por 367. Mantenha a proa de bomba e aguarde a proa do Serra Vitor 367 para final em nave o Romeu Foxtrot Charlie. Proa de bomba e Romeu Foxtrot Charlie aguardando o FN. Patrocinador 204002 abandonou a região de Fonte Nova, vai para a última toca emitida no quartel, já está visual. Gente, frequência livre para auto-coordenação Exército Brasileiro 4006. 4006, chama a outra nova decolagem. Ano 962, check trem, pouso autorizado na pista 10, vento de 170 graus com 119. Livre, pouso pro gol 962. Sierra Golf Oscar autorizado ingresso na final pista no 7. Chame passando a vertical da Henry Marfa para Romeu Sierra Golf Oscar. Chamará passando a vertical da Henry Marfa, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, por gentileza, confirma intenções agora. Toque emitido na pista 1-7. Afirmativo, toque emitido na 1-7. Por meu Sierra Golf Oscar, autorizado, toque arremetida na pista 1-7. Vento em Salvador de 1,60 graus com 0,99, que é igual no 0,20. Por meu Sierra Golf Oscar. Livre TGL na 1-7, Sierra Golf Oscar. É 9-1, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Recife 125.1, alternado 2835, tá? 319, boa tarde. Exército 4006, decolando do quartel, sobrevoo na região de Fonte Nova. Gente, Exército Brasileiro 4006, na escuta permanente. Na escuta. Ao meu Sierra Golf Oscar, tu foi remeter aos 4-6. Confirma intenções, senhor. Solicito mais um toque remetido antes do posto, por favor. Perdão, não escutei. Poderia repetir? Solicito mais um toque remetido, mais um TGL. Ao meu Sierra Golf Oscar, subo para 1000 pés, autorizado curva à direita para a perna do vento pelo direito da pista 1-7. Reporte para gerar base pela direita, pista no 7, para o Romeu, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar vai subir para o número 6, vai efetuar uma curva direita, manter o através da 1-7, e passará para a gerar base. Estão 4-7-4. Aí, tapa na proa, 4-7-4. Mantenha a escuta permanente. Mantenha a escuta. Escolha isso, fica atento a um Charlie 150 em toque arremetida na pista 17, na frequência da Torre Salvador. Aqui ficará atento, porém não visual com tráfego na temperatura. Para tirar a base, 1-7. Sierra Golf Oscar, base aprovada. Chame o final. Livrar a gerar base e chamar no final. 1-7. Atenção, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, autorizado o toque arremetido na pista 1-7. Vento de 1-7 a 0 graus com 1-1 no nosso, que é igual no 0-2-0. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Para a coordenação Salvador, coordenação. Controle Salvador, November Swift, na vertical de parede, com a prova rotatória. Gente, aguarde transferência November Swift. Agora transferência November Swift. Controle Papa Romeu Fastra K. Prossiga. Após bombe, vai ser autorizado o Serra Victor 367. Correto. Após BOF, vou para o Serra Vitor 367 e após o 367, o 366 para a final Renato. Gente, após BOF, Serra Vitor 367, após 366 para a final Renato, Romeu Fatura K. Lembrando com isso que para ingresso no circuito de tráfego, chame o Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, Torre Salvador, grátis. Bloco. Bom dia, Correio Salvador, Palma Ramiro, Novembro Swift, na prova da rotatória, visual com o campo. Palma Ramiro, Novembro Bloco, Swift, que é autorizado final para esse processo, chame passando a Henri Márcio. Reportará na vertical da RMA, Novembro Swift. Palma Ramiro, Sierra, Golf, Oscar, Tocoyo remeteu aos 5-1, confirme o intenções? Foi emitido mais um TGL, Sérgio Golfiol. Um TGL, ciente. O senhor irá curvar agora à direita para a perna do vento pela direita na pista 1-0, aguardando para gerar base. Eu reporto um tráfego, um Papa 28 Alfa na final da pista 1-0. O senhor ficará como número 2, o Papa Meu, Sérgio Golfiol. Ciente. Do tráfego, reporta para gerar base da 1-7. Romeu November Oscar Whiskey. Eu reporto um Charlie 150 efetuando toque emitido na pista 17. O mesmo alongará a perna do vento pela direita da pista 17, aguardando para girar base a sua retaguarda, November Oscar Whiskey. Está ciente da coordenação, já visual contrato com November Oscar Whiskey. Sérgio Oscar, por gentileza, reporte quando o visual com o Papa 28 Alfa agora na final da pista 17, aproximadamente uma milha da Enmar. Visual Sérgio Oscar. Piada Papa Romeo November Oscar Whiskey, pouso autorizado na pista 17, vento 180 graus com uma dúzia de nós, que é igual no 020, Papa Romeo November Oscar Whiskey. Boa noite, 556, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento de 180 graus com uma dúzia de nós. Sérgio Golfe Oscar, ciente que visual com o Papa 28 Alfa, agora final da pista 17, mantendo separação com o mesmo visual, chame como número 2 na final da pista 17. Ciente, visual contrato, chamará com a fila 12. Vitor, boa tarde, acione identificação, voe na proa de ITAP, deixe mantenha 4.000 pés, ajuste no 020. Voe ITAP, 4.000 no 020, ajuste no 042. Tá, boa tarde, este é o papapapá, cabo de prejola. Salvador, Cordial, boa tarde, papapá, bravo, lembrei de fala. Controle Salvador, na sequência, chama 20-18. Muito grato. Grato. Gente, Exército Brasileiro 4006, frequência livre, bom pouso. Grato, bom dia. Controle Salvador, Cordial, bom dia, papapá, bravo, lembrei de fala. Papapá, Bravo, Lima e Uniforme, prossiga. Decolou de Serra Índia com Índia, com destino a grupo Zulu, Boipeba, está com 01 a bordo, 0143 no transporte, só. Gente, mantenha sem regra de voo visual, 510, ajuste no 020, aguarde frequência livre. 1020, manterá 510, grato. Qual tipo de equipamento? Modelo 44, senhora. Entendi. Controle Salvador, 3604. 3604, acena identificação, desse mantém nível 050, via chegada Boa Média 1, ajuste 1020. 050, via Boa Média 1, 1020, para 3604. Yeah. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, vou no 356. Salvador, Golo 556. Golo 556, boa tarde, contato radar, sobre a via saída São Voo 1, nível 360. São Voo 1, 360, Golo 556. Já na Quebec, fazer um 180 e reportar pronto para ingresso. Quebec agilizando, não agilo com vocês já. Nossa, comprou aqui Vitor Anuel. Gente, o seu chamado de pouso em Boipeba? Chegou pouso em Boipeba, o 2530 já. 2530, ciente, copiado. Tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais, Bravo Lima e Uniforme. Livre para coordenação, muito obrigado. Nossa, que nível no 020, autorizado toque arremetido na pista 17, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Toque arremetida na nossa pista, autorizado, Sierra Golf Oscar. 048 para interceptar o localizador, cuja direita para o 055 e desse mantenha 4 mil pés em forma estabilizada. Direita 055 para o localizador, desce para 4 mil em forma estabilizada, azul 048. November Oscar Whisky, autorizado o reingresso na pista, chame livrando no pátio. November Oscar Whisky, autorizado o reingresso na pista, chame livrando no Oscar, tocou e arremeteu ao 59, confirma intenções? É, por sinal, o Serra Golf Oscar, 97. Pera do senhor, autorizado curva à direita. Na perna do vento pela direita da pista no 7, chame para virar a base pela direita, senhor. Aqui você colocou para a direita, mantém a perna do vento no 7, gira a base e reportar para gira a base. Rodeu, Fox 4 Charlie, desse áudio de destino. Rodeu, Fox 4 Charlie, desse, mantenha 4 mil pés, ajuste no 020. Para 4 mil pés, ajustado no 020, Rodeu, Fox 4 Charlie. Então, 4714, chame do Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, boa. Serra Golf Oscar, alongue a perna contra o vento da pista 17 e aguarde autorização para girar a base. Eu tenho um Airbus agora a 7 milhas da pista 10 para pouso na mesma, senhor. Ok, Golf Oscar, alongar a perna no 7 e aguardar autorização para pouso. Salvador, 4714, vai passar agora no NDCA Electric Stream. 4714, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no 020, reporta um tráfego, um Charlie 150, na perna do vento da pista 17 pela direita, estará alongando a mesma e a princípio não interfere com a sua aproximação, TAM 4714, aguarde pista livre. Gente, TAM 4714, aguardando pista livre para o pouso no resto. No 4, pouso autorizado na pista no 0, vento no 60 graus com 129, Kenegal no 020. Autorizado, pouso no 0, tá 47 no 4. Cinco 048, desça para 2010, autorizado final e ele é check 3. 2000 pés, autorizado de LSXV, luz 048. Informe o Sierra Golf Oscar, quando na Enrimar autorizado base, chame final da pista no 7, conforme o Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, na Enrimar autorizado base, chame final da pista 1-7, conforme o Sierra Golf Oscar. Quando na Enrimar autorizado base, rebola para sinal. Salvador, bom dia, agora 790, próximo espera da 1-0. 1-7-9-0, mantém um ponto de espera. Mantém 1-7-9-0. 1-0-4, desça para 3 mil pés, cancelada a restrição de nível em TAP, ajuste permanece 1-0-2-0. 3 mil, 1-0-2-0, para 3-0-4. 790 autorizado, linha e manter a pista no zero. A linha mantendo no zero, bom, 790. Caixa no 4, no solo 04, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, no decimal 9. 219, bom. Cinco, cinco, meia, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2835, voa 956, boa tarde. Alô. Obrigado. Aqui estamos zero, vento 160 graus com 1-12 de nós. Livre de colagem 1-0, voa 790. 790, decolado 05, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 1790, perfil da PUCA. 790, contato radar, sua via saiu da PUCA, nível 370. Via Pouca para o 370, voo no 790. Romeu Sierra Golf Oscar no solo 07, por gentileza, confirme, bata. Isso aqui, vou passar lá. Baixo da... mil perdões, não coloquei. Baixo da bata, é isso? Da bata, sim, aqui. Enche autorizado o backtrack, chame o livrão, taxi Romeu, Papa Romeu Sierra Golf Oscar. Romeu Sierra Golf Oscar. para a colisão. Chama 020. 3604, autorizado final ILS X-Ray, desça para 2010. 2000 pés, X-Ray, tá 3604. Como é o Foxtrot Charlie, velocidade indicada? Gente, apenas para informação, é com o Charlie 35 ao helicóptero? Afirmativo, helicóptero. Fecha. O azul 5048, estabilizado e visual. Azul 5048, Estrela Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa tarde. Estrela Salvador, boa tarde, Azul 5048, vai passar externo. 5048, boa tarde, tráfego avistado, Kenegão no 020. Pouso autorizado, senhor, na pista 10, vento 17 a 0 graus com uma dúzia de nós. Teste de pouso na pista 0548. Torre o Sierra Golf, Oscar, livrou a 7, agradece bastante pela colaboração. Tropelo Sierra Golf, Oscar, estacionar a frequência livre, ponto de descanso. Meu Foxtrot Charlie, autorizado da presente Sierra Vitor 366, desça para 2500 pés, informe estabilizado final Renato. O meu Foxtrot Charlie. Poderia confirmar na fase? Irmão, autorizado da presente Sierra Vitor 366, desça para 2500 pés, informe estabilizado no final RNAVE. Está aprovando o Sierra Vitor 366 para 2500, chamará estabilizado no final RNAVE. Vamos ver o Foxtrot Charlie. Correto. Por 441, mantenha a via chegada, segue um helicóptero no final. Tá 3604, torre, frequência 118, decimal 95. 356, boa tarde, senhor, identificação, vê se mantém nível 060 via bomba de 1. Autorizada, após o tabu e TAP, Yoshinema 356. Azul 4441, desce para 4000 pés, cancelada a restrição de nível em bomba de TAP. Bom, 790, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, alterna 12685, gol, 9790, uma boa tarde. Obrigado. 048, chame Sol, 12119. 3604, pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 119. Nível pouso 1020, tá 3604, Tritono Zero. Foi Salvador, pastor 2-0, detonado, e o pastor está para o táxi. Pastor 2-0, táxi aprovado, chama interseção hotel. Vai chamar no hotel, pastor. Charlie, tem condição de manter a presente velocidade até próximo de Simbra? Afirmativo. Gente, azul 4441, inicie redução de velocidade para 200 mais. 200 nós, 4441. Minha 356, deixe manter nível 050. No solo 013, libera a pista próxima, interseção à direita, e antes da Alfa, chame solo Salvador em 1, 2, 1, decimal 9, chame. 9, boa. Turno 2-0, autorizado o cruzamento da pista 1028 na Taxiway Delta, antes da Taxiway Alpha, chame de novo solo Salvador em 1-2-1 do Small 9, chame. Solo cruzamento, a solo na Delta Alpha. Cruzamento, curva esquerda na proa 020, limitado pelo localizador. Correto, em caso de falha de comunicações, ao alcançar o limite, está autorizado a completar a final do procedimento com a torre na frequência 19895. Gente, caso de falha completa, 1285, segue tráfego por posição de 2 horas, 1,6 milhas, o Eco Charlie 35 helicóptero, mantendo 2500 com 130 de indicada. Com a mínima limpa? É que está mantendo o 9-0. Gente, desça para 3.000 pés, aguarde o retorno para o localizador. Para 3.000, aguarde o retorno, 4-4-4. Salvador, Roberto Fatiado, estabilizando na aproximação final. Alô, Foxtrot Charlie, chame Torre do Salvador, frequência 118.95. 1895, uma boa tarde, Charlie. Vai ultrapassar o curso do localizador para aumentar a separação longitudinal com tráfego que precede. Seu novo limite é a magnética de Simbra 140. Linha 356, desse mantenha 3 mil pés, redução de velocidade para 1909 número 3. Para o terminal. Obrigado, Papa Romeu. Meu Foxtrot Charlie. Chame passando externo, senhor. Camarada externo, Charlie. Sobrou a 110, desça para 2000 pés de forma estabilizada. Esse é o 110, desça para 2000 de forma estabilizada no 4444. Meu Foxtrot Charlie, pouso autorizado na pista 10, vento 170 graus, 12 de nós, que é legal no 020. Pouso autorizado, Romeu Foxtrot Charlie. Linha 356, desça para 2000 pés, são autorizados o final ILS Extreme, forma estabilizada. Cancelando a restrição de nível intacto, chinelo 6356. Zero, bom dia, só necessário no zero, só para decolagem. Obrigado, Rubão no 250, mantém um ponto de espera para o seu zero, senhor. Mantém um ponto de espera, no 250. Uno 250, tem condições de decolar tão logo autorizado? Temo, já estamos prontos, mano, 250, desloca esse helicóptero. Quero ganhar 250, agilizando na medida do possível, autorizado a alinhar e manter na pista 10, guardando para decolagem tão logo autorizado, ganhou 250. Autorizado alinhar e manter 10, mano, 250. 2 Salvador, do 4441, boa tarde. 441, boa tarde. Tráfego ainda não avistado, que negão no 020. Continua a aproximação, aguarde pista livre, já. Entendi, pista livre, 4441. Romeu, Romeu, Foxtrot Charlie, por gentileza, confirme, tá solo controlado, senhor? Está livrando na Delta. Obrigado, considere seu solo os dois, dois livrando na Delta. Antes da Alfa, chame solo Salvador na frequência 121 decimal 9, Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Charlie. Vai chamar antes da Alfa 1219, boa tarde, Charlie. Uno 250, autorizado decolagem da pista 10, autorizado decolagem, pista 0, vento 170 graus com 14 nós, que é legal no 020. Autorizado decolagem. 2421, reporta 137 da Goa, iniciando a decolagem pista 0, continua a aproximação, reporta de pista livre, azul 4441. Gente, aguardando azul 4441. No tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 139. Sete pouso, azul 4420. Obrigado, pastor, 20, mantenha um passo espera. Zero, decolado aos 24, chame agora o controle Salvador na frequência 120 do sinal 8, com voo. 20 tem condições de decolar tão logo autorizado, já? Confirmo. Pastor 20, confirme esse visual com uma embreagem da Azul, agora curtíssima, final pista 0. Provisual. Pastor 20, após a passagem do tráfego que pousa a embreagem da Azul, autorizado a alinhar e manter, agilizando na medida do possível, o Pastor 20. Autorizado a alinhar e manter após a passagem da Azul, agilizando. Xenerra 356, compartilhando o procedimento, chame a torre na frequência 198 decimal 95. 195, boa tarde, Xenerra 356. 4441, solo 25, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo Salvador, frequência 121 decimal 9, já. A Xenerra 330, acima identificação, autorizada a chegada por MED 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 020. Identificou, voo MED 1 no Alfa, desce para o 050, ajuste 1 no 020, 6330. Vigila a chegada por MED 1. Eu continuo a aproximação, agora de produção de pouso. Eu tenho o Brasília da Força Aérea alinhando para decolagem em aproximadamente mais 10 segundos já.